300, vento 1, 1, 0 graus, 62 de 9, altímetro, 1, 0, 1, 9, depois, autorizado. Oceano 612, final IADS, 21, Oceano. Boa noite, Oceano 612, pista 1-0, condutorizado, vento 1-0-0 graus, 0-6-19, altíssimo 0-1-9. Chamando 212, somos 43, direito via, Foxtrot, chamamos 1-2-1-9. Foxtrot, 2-1-9, Salvador, boa noite, gol 1170 na Inter. Gol 1170 tiver, eu tô com o Airbus 6 minutos fora, tem condições de ingresso, tem quase imediato sem parada? Afirmo. Obrigado, então, sem parada, linha de decolagem, 100 graus, 49, altitude 09, 1170. 3 horas da manhã, decolagem de regresso, gol 1970. Transmissão missão bastante baixa, clareza da 5. Despeche está de 2 para 1, vento 1,00 graus, 0,629, 80,019. Reporte na chave travada. Fala, chave travada, linha 074. Direita, Fox 412, decolagem. Fox 412, imagem travada, 6074. Pista 0, livre, positivizado, metro 1 no 0 graus, 6129, 809, Oxenéia 074. 074, pouso na 10. Antônio, sábado agora, estou no 098, ponto de espera 10, tá bom? Gente, 098, mantém o ponto de espera? Boa noite, Azul 527, tá agora 3 milhas do... Certo. 527, boa noite, tá permissado, é poste de Azul, abaixar pra lá. Gente. É, minha 074, falou 5 1 direita, Fox Trot, se libera a pista, não só o mesmo lado. Boa noite. 527, cheque 72, direto 120 graus, já dentro de nós, altímetro 09, pouso autorizado, tudo bem. Tá, gente, pouso autorizado, tá 10, azul, 5127. Baixar travado. Corri de Salvador, passo Serena, 224. Passando 224, atravessada, pote de serra, baixar travado. De serra, fechado, travado, repassará 224. Azul 5127, salão 54, número é pista direito, deixa eu usar o mesmo nome. Pode, boa. Acelerando 2, 2, 2, 4, check 3, pulso, vento 190 graus, 49, altíssimo 0, 19, pulso, obrigado. Autorizado, pulso 90, baixada, travada, 2-2-4. Good evening, I'm just for 06-2. For 06-2, the test inside, come back over India Sierra, let me get on, down lock. Call you India Sierra, down lock, that's a part of the 06-2. Passamento 2224, solo 57, direito, taxi, Eco 219. Para Eco 219, 2224. Da companhia com a final agora de 3 milhas e mais um MBR 190 da Azul, sequenciado com 5 milhas. Na sequência será autorizado. Oi, boa noite, eu vou no 334. No 334, né? Cheque o grande pulso, vento 190 graus, 49, altíssimo 0, 19, pulso autorizado. E 19, livre pulso, baixar até lá, 334. No solo 00, direito no zoom espanhol. Direito no espanhol. Tá, obrigado, boa noite. Tudo check in ninguém, o Windows 1001 do Rio, o que nem já viram a Nana, não me ouviram, PXLAN. PXLAN, 1001, Zephyr, 060. 1098, tráfego final em BR 190, azul, forma passagem, estamos a avaliar em Matheus. Ali, Matheus, após o tráfego da Azul, 1098. Zero 062, Negado 02, Libyan via Foxtrot, Com Ground 1, Left 19. Foxtrot 19, Zephyr 062, bye bye. Uno 018, Vento 1, Uno 0 graus, 049, Altinho 09, Flag 300. Livre de falar, Uno 0, Uno 09. Boa noite, Gol 1354, estamos já alinhar e manter. Alinhar e manter, 1354, vento 100 graus, 19, altitude 0.9, decolagem autorizada. Precisa decolagem da posição no 0.9354. Para 406, controle 1208, Rogério. 308, Moraes. Salvador, muito bom dia, voo 1222, nacional, pessoal. 1222, avistado, ajuste no 09, pouso autorizado. Pista 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pouso na pista 10, voo 1222. Sala vermelha, bela direita, taxi via alfa, reporte antes da direita. Vista direita, taxi via alfa, nossa escuta, reporte antes da direita, com o 22. Washington 02.